história. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto, sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. Respeite os idosos, cative as crianças. Tire o seu tênis antes de entrar em casa. Respire a flor de lótus e cuide dos seus chakras. A família é sagrada, capaz de me dar asas. Meu lar é um templo para todo tempo. Essência de incenso no oxigênio, seu shono ye. Confúcio e Dalai, de mãe para filho, de avô para pai. Aos braços do passado, dedico as minhas vitórias. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto, sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com atitude. Fazendo aqui, veio pra mandar mensagem ou só pra se divertir? Veio pra interagir ou se isolar, se deprimir, se derramar até as teias do tempo te consumir? Seguir o caminho do tal, quando tal trem desce de partir, chorar e sorrir, chover e sentir, chapar e usufruir. O bendito fruto, nada e tudo, estudo do eterno mistério de existir. O sopro divino é dedicado a ti, com o talento de Deus. Tome cuidado na estrada longa e mal iluminada, desde que seus ouvidos encontrem meus murmúrios, martírios, vitória do relógio que Salvador dali derreteu. Ombros do homem hipnotizado por conforto. Os loucos partem aos poucos, sabendo que é digno morrer vivendo e perda de tempo viver morto. Feche o olho, se concentre na sua respiração. De origem tibetana, muito antiga, essa é a mais completa das práticas que conhecemos para trabalhar todas as nossas possibilidades internas ao mesmo tempo, de forma harmônica e equilibrada. Num primeiro momento, esse exercício equilibra o funcionamento dos chakras. Começará a depois, no segundo momento, esse exercício começará a despertar as possibilidades e potenciais ocultos dos chakras. E alá, e alá. Aquele mesmo indivíduo, entre os mesmos sermões e apertos de mão, no campeonato do ódio, bicarbonato de sódio e pão, de cada dia e noite, às vezes à tarde, é tarde. Então, 400 anos de açoite, vem ébrio e doente, tá lá sem presente, entre o céu e o chão, sóbrio e são, na harmonia do cosmos, sendo São Cosme e São Damião, ser livre no arbítrio, mostra o ponto de equilíbrio, João. Assim eu vou, assim vou, no caminho do futuro, vovó, irmãs e irmãos, claro ou escuro, ó, são contratos à mão, com ré, mi, fa, sol, lá, si, sem dó da Babilon, das selvas de pedra, sem órfãs e órfãos, servos das trevas, luz, o mar em que tu navegas, é a saga que tu segue, é cegas.